os extremos, os caminhos a seguir. Faça escolha certa e comece a prosseguir. Um é Jesus, o evangelho, a redenção. O outro é onde vive esse mar de escuridão. Existem dois caminhos a seguir. Faça escolha certa e comece a prosseguir. Não adianta chorar, só existe uma luz e o nome dele é Jeová. Blood and way for the truth, both got hotter than flame. My enemies got scared because I pray Jesus' name. For long as I can, I'll be holding myself. No matter what situation, remember who is the center. I said, Lord, you lifted me up. Sometimes I'm still falling down. I wanna do it alright and also live in the right. Then now you have the chance to rest my soul in peace. I hope you never give up the faith you have it on me. You call them a sheep on us more like a wolf. Anyway, forget the past, let's move it forward. I ain't no perfect, at least I give a shot. Now I gotta shoot by the words of Lord. Gotta represent the goods. Many times you sugarcoat, we're starting facing the problems. All good is over, let's do the job. No words can ever describe me, how grateful I am. Thanks Lord, I will never be the same. E aí, irmão? Já escolheu qual é o seu caminho? Jesus te deu o direito da escolha entre a vida e a morte. Agora, só depende de você. Apressa-te, irmão, porque a trombeta vai soar. Aí eu quero ver. Existem dois caminhos a seguir. Faça escolha certa e comece a prosseguir. Um é Jesus, o evangelho, a redenção. O outro é onde vive esse mar de escuridão. Existem dois caminhos a seguir. Faça escolha certa e comece a prosseguir. Não adianta chorar, só existe uma luz e o nome dele é Jeová. Certo pelo certo, levo a vida. Deus é o melhor, a verdade está na Bíblia. O único que pode curar sua ferida e tirar os irmãos da vida bandida. Sei que é difícil e embaçado. Onde você vai tem o teste do diabo. Drogas e bebidas, seja bem-vindo. Vem de peito aberto que ele quer te ver sorrindo. Tu não consegue e nem vai me arrastar. Quer fazer eu sorrir pra depois eu chorar. No compromisso com o Senhor vai mais além. Você é cúmplice da maldade e tem ódio do bem. Mas porém, confirmão, na caminhada, Deus está comigo e me protege com a espada. Vivendo o certo, o errado não conheço. Mesmo que para muitos, sou mais um suspeito. Cantando, dançando, rimando e pregando. Calça larga e boné, é assim que vou adorando. A minha função, aqui na terra, pelo certo, pregar a paz aqui na guerra. Inveja, avareza, fama, luxúria. Pelo certo que o diabo tá à sua busca. Vejo tantas mães que já chorou. Pelo certo que o filho com droga se afundou. Cuidado que você escuta, cuidado que você fala. Jesus Cristo foi trocado por moeda de prata. Deve ser tão bom e morar no céu. Por enquanto vivo e fico fazendo o meu papel. Conheça esse homem, Jesus de Nazaré. Te tira do pecado e renova sua fé. Não troque o certo pelo duvidoso. E não brinque com Deus, porque ele é poderoso. Existem dois caminhos a seguir. Faça escolha certa e comece a prosseguir. Um é Jesus, o evangelho, a redenção. O outro é onde vive esse mar de escuridão. Existem dois caminhos a seguir. Faça escolha certa e comece a prosseguir. Não adianta chorar, só existe uma luz e o nome dele é Jeová. Existem dois caminhos a seguir. Faça escolha certa e comece a prosseguir. Um é Jesus, o evangelho, a redenção. O outro é onde vive esse mar de escuridão. Existem dois caminhos a seguir. Faça escolha certa e comece a prosseguir. Não adianta chorar, só existe uma luz e o nome dele é Jeová.